2.0 turbinado. É louco, é louco, bagulho. É só aqui, é só aqui. Só aqui neles. 4.0 turbinado. Dá licença, eu tô chegando. De novo a caminhada é igual a Miliano. A inveja chora agora, chora depois. Eu sou igual a um mais um, que o resultado dá um dois. Da cidade do interior, da Bahia, São Paulo, terra da garoa, quem diria? Puta que pariu, quanta coisa eu aprendi. Ou seja, sofri, mas também já sorri, pai. Tá aqui o filho que você não quis, foi adotado por São Paulo, canta rap, é feliz, causa ódio na inveja e vence com amor desde moleque. É desse jeito que eu sou. Lembro das frutas que eu pegava na roça pra matar a fome, chega a arrepiar, chega a arrepiar. Mesmo assim tenho saudade daquela casa onde eu ficava no quintal e os passarinhos cantavam. Deus é bom, Deus é bom, Deus é generoso. Como Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Aquele moleque sem pai, sem futuro, tinha mãe, tinha avó que trabalhava, dava um duro. Josefa, sem registro na carteira, mas com espírito de fé, de guerreira, deu exemplo de carinho e de amor, de luta pelo filho, e por isso aqui estou, mãe. Você deixou a curtição da vida, foi a luta por mim, rei, hey, minha querida, me deu exemplo de que a vida é assim. Sempre lutar, nunca desistir. Três filhos, uma filha, três netos. Glória a Deus, Deus é justo, Deus é certo. Parabéns pra nós, valeu por ter lutado. E agora tô, mãe, 4.0 turbinado. É só aqui, é só aqui. Só aqui neles. É louco, é louco. Vê só, saca só. A irmão tava no 12 envolvido com os ladrão. Mas minha mãe desesperada chorando me pediu: filho, sai dessa vida, o fim você já viu. Os homens tão cercando o campanário, da febre e a ganância, fudeu aí caralho. 10 Robocop bem armado, a fita era dada, tava caguitado. Terça-feira, 19 de janeiro, a casa caiu, os Robocop quer dinheiro. Na rua Toninho e o Aranha trincou, pequeno segurou e me livrou dessa dor. Geraldo me procurou, me deu um toque, que a fita foi louca, tive sorte. Hoje agradecido no rap, sossegado, glória a Deus, 4.0 turbinado. É só aqui, é só aqui. Aqui não tem vez, a inveja se entrega, já virou freguês. Sigo a caminhada e tenho pressa, o amor é importante, minha frase é essa. Perdoa, Senhor, até quem me traiu, foi tratado como filho, depois sumiu. Se eu tivesse cheio dos malote, era o mais amado padrão, o homem forte. Mas não pega nada não, prefiro andar sozinho que morrer na traição. Aqui se faz, aqui se paga, quem espera sempre alcança, quem procura acha. É só aqui, é só aqui. Só aqui neles. 4.0 turbinado. É louco, é louco, bagulho. Da norte a leste, da sul ao oeste. 4.0 4.0 turbinado. É só aqui. É só aqui. É só aqui. É só aqui. assim, assim será. Como o muro de Berlim não aguentou o peso da mente daqueles que exigiram a igualdade, os fracos não irão aplaudir porque cê tem vergonha de se emocionar e sorrir. Mas o verdadeiro